lembrar do seu ex. Fim de confusão, mas melhor ele para de mandar mensagem. Você não é propriedade dele. Eu só tô querendo uma explicação. Porque esse cara fala mal de mim? Não tenho culpa se ele perdeu o seu amor todinho para mim. Ele não deu metade do que eu dou. Por isso hoje sou o seu amor. É ficar gostoso, vai ter que nascer de novo. Seu ex é feio, seu ex é feio. Ele não é mais bonito do que eu. E se quiser ficar gostoso, vai ter que nascer de novo. Portal do Arrocha. Só tô querendo uma explicação. Porque esse cara fala mal de mim? Não tenho culpa se ele perdeu o seu amor todinho para mim. Ele não deu metade do que eu dou. Por isso hoje sou o seu amor. Se quiser ficar gostoso, vai ter que nascer de novo. Seu ex é feio, seu ex é feio. Ele não é mais bonito do que eu. E se quiser ficar gostoso, vai ter que nascer de novo.